Navio Pirata, edição Chorume. Lágrimas e depressão. Bucas e bucos. Nós estamos aqui hoje ouvindo a música mais triste que a humanidade já ouviu. Porque nós acabamos de viver... Ladrão! Ladrãozinho! O pior episódio na história da Max Rebo. Ah, que horrível. O pior... Nossa, o pior. Cara, que deprê, velho. Foi o pior. A gente acabou de gravar um episódio quase inteiro... Sobre jogos platônicos e utópicos que a gente nunca vai ver. Tipo, sério, era é um motivo de áudio com a maior quantidade de sonhos por metro desde quadrado. O Natal. Exato. E... Ou desde a padaria. Eu não quero apontar dedos, eu tô apagando a luz nesse instante. E eu vou esperar que alguém conte o que aconteceu. Cara. Vai lá, você consegue, cara. Vai lá. Foi assim, a gente tomou... Coletivamente, a gente tomou uma péssima decisão de botar o gravador em cima da mesa da sala. Coletivamente, ok? Quem entregou as coisas pra eu colocar ali em cima? Só pra eu saber. Foi eu, Pedro Falcão. Aí. Então tá. Desde o gênese desse episódio... Mas eu gostei de contar que coletivamente... Tudo tá olhamos bom. Para aquilo e falamos... A gente entendeu. E, enfim, e aí eu fui sentar pra ler as perguntas do podcast, que é o que a gente vai fazer agora. E aí o gravador caiu e no meio da gravação ele tava rodando ainda e significa que a gente perdeu tudo e os arquivos foram corrompidos. A gente perdeu tudo. Sério, era tudo. Foi o melhor episódio de todos os tempos. É. E vocês nunca vão não ouvir. Não era, nunca. Mas agora é. É tipo, vai ser um episódio secreto que a gente. Só quem tava nós três sabe quão bom foi. Não, só que foram os melhores sonhos que o mundo dos games já viu. Só quem é sabe o que acontece. Foi demais. Pois é. Então, pra vocês terem uma noção do que aconteceu, a gente começou falando do Pokémon GTA. Sim. Tipo, um Pokémon em que você GTA. Anda numa escala que... Um Pokémon que não é de bonequinhos. Um Exatamente. Pokémon real life. For Exato. Reals. For reals. E a partir daí, os melhores jogos que o mundo nunca viu nunca terá. Nasceram e morreram. E morreram. Assim como nossos sonhos de ver esses jogos. É, cara, o Pug então, tá tentando puxar a fonte da mesa de som, mas não vai. Pra quem chegou agora, o que acontece é que nós perdemos toda essa gravação, estamos tristes pra caralho. Peraí, se eu só queria fazer um negócio. Bota esse gravador um pouquinho pra trás. É verdade, Tetan. Por favor. Ele tá meio muito Boa. Perto. Então, pra gente não perder essa viagem, pra vocês não acharem que a gente é um bando de vagabundos inventando histórias, quando a gente aparecer no conversa e falar, tipo, então, a gente gravou, mas... Mas caiu o cachorro comeu. Que culpa eu tenho, né? Não tem mais. A gente vai gravar as perguntas de vocês, que pelo menos o esforço de vocês nós vamos salvar. Sim. E a gente espera que vocês se juntam a nós três nesse momento de luto e desilusão. E esperem o podcast da semana que vem, porque é o melhor que a gente vai ter. Exato. Quem sabe a gente se anima pra falar sobre isso semana que vem? Quem sabe? A gente pode até bolar todas as minhas esperanças hoje, né? O que vai custar jogar fora semana que vem também? Vai rolar uns dias de ressaca aí pra gente conseguir falar disso de novo, tá ligado? Pra gente conseguir gravar qualquer coisa de novo. Enfim, nós perdemos, mas nós continuamos lutando. Pelo podcast. Então Lutinhas. Nós vamos ler as perguntas maravilhosas que vocês mandaram. Como diria Jô Soares, muito obrigado pelo carinho. Um beijo do gordo. Um beijo do gordo, acho que ele fala isso também. Ai, meu joelho, acho que ele fala. Ai, meu joelho. Ai, como eu tô gordo, ele fala. Enfim, a balança quebrou. Putz. Olha, gordofobia, hein, caralho. Aí, ó. Começou aqui as perguntas, né? As pessoas mandaram perguntas e eu vou ler essas perguntas. Leia. Por cada 30 segundos a gente vai inserir, como você acabou de ouvir, o áudio de uma mulher chorando. Que é pra lembrar que nós estamos num momento trágico. Num momento horrível. Mas vamos lá. O primeiro foi o grande Lucas Alberto. Grande Lucas Alberto. O Raoni é a mulher chorando. É, tipo... Falcão, sabores novos de Red Bull vão chegar ao Brasil ou não? Eu preciso saber... É, cara, eu não sei, velho. Eu nunca vou saber, cara. Eu não sei do teu cara de trabalho. Não é esse o meu cargo na Red Bull. É, se é outra pergunta, área. Liga lá pra na Red Bull e pergunta, velho. Talvez Falou tenha. Falou gerenciador de sabores novos no Brasil. É, não sei mesmo, mano. Eu acho que sim, espero que sim. Na França eu tomei lá o Summer Edition, é mó gostoso, meu. É gosto de verão? Tem gosto de quê? Tem gosto de verão, gosto né? Gosto de verão. Louco. Tem gosto de areia? Tem gosto. E mar. Olha, é tão desgracento que a gente tá ouvindo aqui o barulho da ambulância. Ambulância? Ambulância, o barulho da nave de plástico. E vamos lá, o Lucas Roberto mandou, na verdade, uma outra pergunta aqui. Olha só. O que vocês acham do preço oficial, entre aspas, aqui, do Mortal Kombat X ser R$270? Caralho! E do Bloodborne ser R$180. Que louco! Pra pegar um outro jogo que saia menos de um mês. Bom, primeiro que o Bloodborne, pra mim, R$180 é o preço. Eu entendo como é que tá o dólar, etc, etc, e como é a situação do mercado brasileiro. É um preço, assim, é alto pra caralho, mas eu entendo, é razoável, digamos Sim. assim. Mas todos os jogos novos, a gente chegou num platô de 200 conto. É, eu acho então, que 180 é até um bom preço. É um bom preço, acabou de sair. Exato. E assim, é um jogo, cara, que... Mano, os moleques colaram aqui hoje, eu tô jogando até agora. É um jogo que rende, ele tá duas semanas na primeira fase. É um jogo que rende, é uma boa definição. É uma boa definição, você aprende, você demora pra cara pra aprender. Então é um vale você se sentir atento de boa, assim. Agora, 270 no Mortal Kombat não tava cara, ligado, isso mano. Isso é muita grana, cara. Pra ouvir mas a é, tipo, dublando é uma... o filho da Sony Blade. Mas é uma edição especial? O que que será que é? Deve ter um conteúdo extra, eu não sei, assim. Infelizmente eu não fiquei sabendo, mas é pesado, mano. Horrível, cara. Pesado, eu acho isso muito triste, se você quer saber, cara. Videogames tinham que ser coisas baratas, cara. Como se tudo já não tivesse triste o bastante, né? Exato, cara. Não, 270 é idiota, vai. É, então, não, é como foda. Você justifica? Quem é deu foda. Esse preço? O pessoal da Microsoft? Não. A Peach. Commentary. Foi a Peach, cara. Foi a Peach, cara. Foi a Peach e o Sistema Vadão. Sistema Vadão. E o Roger. E o Roger. Ai, ai. Marco Antônio Velone Figueiredo Jr., nosso Junior. Querido... Marcoto! É ele mesmo. O Tadinho, ele reclamou Marcoto. Que as pessoas chamam ele de Marcoto agora. É verdade. A Sara achava que era Marcoto mesmo. Assim. É Marcoto, não é Marcoto? É Marcoto, cara. Não, não é Marcoto. Toto. Marcoto. É, bom dia, piratas marotos com os dentes brancos de Colgate. Olha a propaganda. Como estão? Tristes. Fui tristes. Bad. Na bad, velho. A gente fudeu aqui podcast amaldiçoado, maldito. Nossa, sério. Como estão? É, tá foda. Fui visitar minha família esses dias e é incrível como a convivência melhora conforme a saudade aumenta. Vocês, meus caros, tinham problemas com seus pais depois virarem hominhos e morarem sozinhos, melhoraram a convivência ou ainda a mesma coisa? Além disso, abraço grande em todos vocês. Ah, obrigado. Mano. Obrigado. Valeu. É, sim, é verdade, cara. Eu brigava muito com os meus pais, aí eu saí de casa melhor, e tipo, aí tudo resolveu imediatamente. Assim. É, não, eu fui passar a ter um relacionamento saudável com meu pai depois que eu parei de ver ele com frequência, tá ligado? Basicamente. É bem assim. Não. É, isso acontece para todos, essa é a grande realidade, cara. Então é isso, é bom, né? Porque você vai amadurecendo e as coisas acontecem como você acha que acontece mesmo, assim. Você consegue conversar mais com seus pais. A realidade é muito triste. É, exatamente. Ricardo Filho mandou a próxima pergunta. Bom dia, cães sarnentos. Yeah. Bom dia, cara. Olá, Carlos. O Vesgolino ficou magoado aqui. Se vocês pudessem escolher uma pessoa, qualquer pessoa, para enviar uma pergunta para o podcast, quem vocês escolheriam? O Abraham Lincoln. Os mano da Nintendo pra gente sugerir o bagulho. Nossa, sim. Sim. Eu vou usar o meu boa pedido ideia, pra reforçar o do Daniel. Não, cara, nossa. O seu pedido pra pedir pros caras do Rockstar, tá ligado, talvez. Ah, então pronto, eu vou usar o da Rockstar. Nossa, tá. Então eu vou retirar o meu pedido e botar pros caras, pro diretor do Dark Souls. Ou o cara do Arkham, da série Arkham. A da série Arkham, o cara da Rockstar. Essas três pessoas precisam ouvir nosso podcast. O podcast futuro que a gente ainda não gravou porque a gente perdeu tudo hoje. O podcast que acabou de morrer. Falecido podcast. Podcast drama. Thales Henrique de Castro. Olá. Olá. Olá. É, faço-vos a seguinte pergunta. Nessa época de remasterização, o que recomendais... Quê? Vocês jogaram alguma remasterização? Onimusha 3. Façam Onimusha 3 de novo. Pelo menos coloquem o velho à venda, pelo amor de Deus. Cara, um que vale muito a pena, porque pra mim foi a edição definitiva desse jogo, é a porra do Resident Evil HD. É a versão definitiva. É tipo, ficou bem legal, o que você precisa jogar tá ali, tá tudo, é, tudo ali. É muito foda, cara. Que jogo do caralho, meu Deus, jogo lindo. É bem verdade. Jogo do Nossa, caralho. Nossa, cara, é muito clássico, velho. É muito clássico. Não. É muito foda. É, então eu começaria por ali. É, falaram que tem um da Lara Croft, Tomb Raider. Ah, é? É, tem um remasterizado também que saiu logo no começo, mas eu não sei se é muito bom, não. É. Eu acho, não sei. Não sei, sinceramente. Não sei o que dizer, não joguei. É. Mas, cara, esse vai com fé no Resident Evil, cara, que tá louco. Vai com fé. André de Araújo, existe algum filme que a adaptação é melhor que o original? Qual filme vocês acham que vale uma? Tipo, uma adaptação. The Warrior seria uma. The Warrior seria uma boa, cara. Warriors é. Você acha que precisava de uma remasterização? Cara, tipo, tá uns 10 anos a galera falando, oh, não, MTV. Vai sair. Eu acho que não vai rolar, mas. Acho que não vai rolar. Eu não sei, cara. É que tipo, Warriors já é muito classicudo do jeito que é, tá ligado? Eu também acho. Tipo, eu acho que se for pra refazer, tem que ser um bagulho muito da hora, cara. E tinha que ser sobre um certo contexto, né? Tipo, a gente tá falando lá que o único que deu certo do Batman lá, o Dark Knight, foi porque eles conseguiram, de certa forma, falar de um jeito moderno da situação tudo mais. E sem parecer muito ridiculamente absurdo, assim. É. Qualquer outra coisa dessas mais antigas caricatas e tudo mais não funciona tão bem. É, não, se tivesse que fazer um remake do Warriors, eles teriam que trazer pros dias de hoje. Porque, tipo, querendo ou não, Warriors funcionou, claro. É um puta filme, eu acho esse filme do caralho, mas ele é um bagulho ali, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, tá ligado? É meio goofy nesse jeito, tá ligado? É tipo, se você não soubesse o que era e assistisse isso, ele quase poderia passar como um filme da Disney hoje em dia, cara. Tipo isso mesmo. Eu acho foda que eu não gosto de Warriors. É mesmo, cara. Porque ele me decepciona, sabe? Eu acho que ele devia ser muito mais assassino, muito, sei lá, ele... Pra mim, eu acho ele meio muitas conversinhas. Ah, vamos pegar o metrô. É que, tipo... Daí chega outra gangue e diz, oh, meu Deus, e agora? Daí eles saem correndo. Tá? Não. Isso eu concordo. Isso eu acho concordo. Que é um mundo muito da hora que eles mágica, fizeram um filme É meio... que a mágica do filme, do Wars, na verdade, é a versão dele dublada. É a versão dele dublado que, tipo, tá o filé mignon do bagulho ali, tá ligado? Daí que você realmente aprecia a parada pelo que realmente é, saca? É foda. Mas agora, em relação aos estretinhas, tem o jogo do Wars, né? Que ele já resolve tudo isso. É, isso ele já resolve, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Uhum. Agora, remakes que foram bons? Agora, não, algum filme que a adaptação é melhor que o original? O Hobbit. O Robert. O Robert. Esse cara fez só uma adaptação, né? Do... É. É. Que é, ele é, um filme, ele é de um filme mesmo, antigão. Ele é meio que um remake. Né? É, o remake do filme do Capone lá. Antigão, só que 32, não é, eu acho que isso que é chato. Que era uma época que os caras nem tinham dinheiro pra fazer filme, né? Era tudo porco feio. É, não, esse Scarface é o do Al Pacino, o grande Alpa. Grande Alpa. Grande Alpa. Alpão. É, ele é muito bom, né, esse filme. Então, o puta viu. É, porra, é verdade, não sei, cara. Puta, não sei de nenhuma adaptação que seja melhor que... Eu também não faço a menor ideia. Original. O Hitchcock conseguia pegar contos completamente escrotos e transformar em... É, o Psicose é meio... É um conto muito aí bosta, virou assim. Um master filme. Exatamente. Ele conseguia fazer muito isso. Tem alguns caras que conseguem, né? O filme do Watchmen. Ah. É, não tem. Ah, o Iluminado, cara. O Kubrick era bom de fazer isso também. Então ele pegou... Ah, mas já leu? Oi? Já leu? Não, que eu não cheguei lá. Nossa, o livro é fudido. Não. E é completamente diferente. Não é completo. Mas você acha o filme melhor que o livro? Ou... Eu acho o livro mais legal. Ou são eu dois, acho o livro mais tenso. Ou ambos são bons de jeitos diferentes. Eles são bem diferentes. Pode crer. Mas, nossa, se o Iluminado fosse uma série, ia ser fudido. Pode crer. É bem, bem da hora. E você começa a ficar com medo, sabe? Pode crer. São várias coisinhas que vão te deixando muito tenso. Assim. Que doido. É, Stephen King, né? O cara muito. Então, ele era muito bom. Cara, tem um que é o primeiro Senhor dos Anéis, o Fellowship of the Ring, o filme é melhor que a porra do livro. Foda-se quem... É, cara. Porque aquela história toda do Tom Bombadil é uma grande merda. Então, e é o que todo mundo fala. Quando, não, tinha que ter o Tom Bombadil. Não, tipo, não tinha, cara. É um péssimo personagem. Tipo, acho que ele perde tempos. Tipo, e não faz a menor diferença ele estando lá. Tipo, só um gasto de tempo, É, exatamente. Tipo, e isso a porra do Peter Jackson fez bem. E contou, tipo, ele ainda tem um ritmo bom a primeira, primeiro filme, assim. Mas é só, cara. É só isso. Bom, próxima pergunta. Próximo, Arthur Eloy. E aí, Arthur Eloy. Arthur. Oh, great Arthur. Arthur. Eloy. Great Arthur. Olá, bucas desse navio sujo, mas cheio de amor. É verdade, cheio, cara. Ultimamente, muito. Tô passando por aquela crise que antes só lia nas internets. A de ficar de saco cheio de jogos. Bem-vindo ao clube, cara. Nossa, por ter sido perguntado antes, mas o que vocês fazem quando jogar já não é mais tão agradável? Jogo Need for Speed. Ou Tetris. Jogos que são que você não precisa pensar, você só precisa reagir a coisas, sabe? É que a fita é que, tipo, sei lá, ultimamente esses jogos de developers, os AAA que eles chamam, né? Mainstream. É, mainstream. Eles sempre dando um bode brutal, assim, tá mesmo. Eu entendo perfeitamente. Mas, tipo, sei lá, você vai catar os jogos indies, tá ligado? Mesmo os jogos indies mais famosos, tipo Hotline Miami 2, cara, eles ainda, tipo, fazem você ficar na fissura ali de jogar uns bagulho, tá ligado? Como assim? Pra mim funciona, tá ligado? Funciona voltar a pegar esses indizão. Uhum. Assim. É, então... Tipo, eu só tenho ficado empolgado com esses jogos, na verdade, ao invés dos mega marcas. Não, mas eu entendo. Cara, o jeito é vai fazer... Não precisa jogar videogame, você pode ir assistir um monte de série, pode assistir um monte de filme. Então, mas eu acho que o drama é exatamente isso, sabe? Tipo, ele você quer jogar videogame, mas videogame, não quer jogar nenhum desses que estão... Joga GTA V, cara. É, então, pega um jogo que você gosta muito, antigo, e vai rejogar, sabe? Às vezes isso funciona. Pega um Tetris. Joga Tetris, é bom mesmo. Viva o comunismo. É um negócio que você não precisa pensar e ninguém quer te contar nada. Você só tem que ir pra um lado... Sem alegria hoje. Sem alegria, cara. Diogo Tamashiro mandou uma pergunta. Gelatina! Gelatina! É, qual é o sabor que vocês mais gostam? Qual vocês odeiam? Ele cereja. Disse que tá comendo um de uva agora. Peraí, você odeia ou ama cereja? Eu gosto de cereja. Eu amo de uva que ele mencionou aqui. Eu amo as gelatinas de uva. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada em relação ao gosto de gelatina. Eu gosto de gelatinas no geral, assim, tá ligado? Eu não gosto de gelatinas no geral. Cara, eu não gosto daquela que... Eu acho uma sobremesa estranha. É, então, eu não gosto daquela azul, sabe? Que é gosto de, tipo... Azul, essa é... Né? Não. Tá ligado? É de azul descartado. É, então, eu acho meio estranho, assim. É que eu acho que gelatina perdeu a mágica depois que o bocão sumiu, cara. Caralho, subiu, mas... ele ainda existe. Existe? É, as gelatinas do bocão ainda vem com o bocão, né? Não ainda sei vem com o bocão? É, eu acho que sim. É da Royal, eu acho. É que faz muito tempo que eu não compro gelatina também, tá ligado? Tipo, é uma coisa que você compra assim, tipo, beleza, vou fazer em casa. Raramente você. Tipo, isso é coisa de vó, assim. É, né? Então. Ou de, tipo, de você vai montar alguma coisa muito específica. Não, mesmo assim, minha confeitura. Avó não faz gelatina, tá ligado? É, minha avó fazia, assim, não faz mais. Minha mãe fazia também. Mas é porque é água com açúcar, né, cara? Alguém falou, galera, se a gente parar de comer gelatina, acho que não vai fazer diferença, né? Acho que foi isso que aconteceu, assim. É, acho que foi isso que aconteceu. Foda-se, gelatina. De mal aí, Diogo Tamashi, se essa não foi a resposta que você tava esperando. É, mas hoje tá essa bad vibe aí. Bad tá vibe. Iago bad vibe. Caldeira mandou a próxima pergunta. Iago Caldeira, bom dia, Bucas. O que tem de bom, cara? Cadê o Onimusha? O que vocês recomendariam para aprender sozinho ou na internet? Quero ampliar meus conhecimentos, já pensei em aprender dança, tocar algum instrumento, desenhar e outras coisas, mas falta um pontapé inicial. Então, isso que você falou são coisas meio mais práticas e tudo mais. Eu acho que tipo... um jeito... Sabe o que é bom de você aprender de aprender na internet? Coisas que tem bastante na internet. Que é tutorial de vídeo, tutorial de produção musical, software de Photoshop. Esse tipo, tá fazer modelo 3D. Eu tenho certeza que uma dessas coisas você quer fazer, aprender a programar. Sim. Uma dessas coisas você consegue aprender fazendo na internet, porque tem muito tutorial. Assim, aprender tipo, a tecer com folhas pra você poder sobreviver no mato. Ou isso, você pode fazer isso também. Você pode fazer chapéus e mantos. Jogar Bloodborne, cara. Jogar Bloodborne é uma coisa realmente que você pode começar a aprender a fazer se você não sabe. Porque, porra, eu tô tomando no cu aqui. Tá foda. Tá foda. É, Ricardo Brito da Silva. What's up, Evie Bucas? What's up, Evie Bucas? Muito bem. Obrigado. Tenho cara. Duas perguntas bem simples e fáceis de responder. Um... Estão assistindo alguma série que gostariam de indicar para nós aí? Heroes Nossa, não vale. Nossa, sim. Qual que você está assistindo? Vocês já assistiram Jinx? Não. Não, me passa o... Mano! Me passa depois que eu quero assistir. Mano! É muito legal. É tipo o Serial do é o Raichu do Serial, é, sabe? Eu tô ligado. Mano, sério, é a melhor coisa que já fizeram na história da televisão. Tipo, de verdade. É, mesmo, é um rolê que todo mundo falou, não, esse é o melhor bagulho. Cala a boca, você assiste e fala, meu Deus, é o melhor bagulho. Esse é The Jinx. Tá, você vai me passar seis isso, episódios. Tá bom. Foi feito pela HBO. É sobre um cara que chama Robert Durst, que foi acusado de matar. Entre algumas coisas, sumir com a mulher dele. É, exato. Só que ele é, tipo, herdeiro de uma fortuna bilionária. É, porque, tipo, a diferença entre esse e o do Serial é que o Serial não termina em nada, tá ligado? O Serial ele termina nada. Numa pergunta. E é sobre ninguém importante. Esse é sobre um milionário e tal. Ele é uma família, tipo, milionária de Nova York, dos imóveis. Mas os imóveis, assim, eles são donos de arranha-céu, sabe? Eles são realmente muito, muito, muito ricos. Que fita, cara. E daí esse cara é acusado de várias coisas. Velho, sério. O final desse negócio... Foi tipo, a mulher do Comeu no Indoor Kids falou que quando acabou, ele tipo ficou dando voltas na casa, sabe? Foi, é sério, esse é o... Meu Deus, eu assisti 3 vezes. O Rony tá salivando inteiro. Enquanto ele fala não, isso. Não, sério, eu assisti esse negócio 3 vezes. Você tem no seu pendrive aí com você? Não, eu vou... Já sabe que tem que compartilhar com os brothers, não, né? Não, sério. Esse bagulho pesado. E eu não achei legenda pra isso ainda. Então, daí, acho que vamos ficar com isso. Mas... Acho que essa é a dica. Não, sério. Esse rolê. The Jinx. Inacreditável. Foi surreal. The Jinx, tipo Pokémon. Sim. É. Certo. Não, no Pokémon é com Y. É Jinx com I. É Jinx. Jinx. Exterminador do futuro, Genesis. Que horrível. Dois, ele fez outra pergunta. Dois, qual posição os bucas acham mais confortável pra dormir? Deitado. Eu vou mandar um desenho, é bem específica. Sério? Mas é uma que mandaram no... Caralho. Não, tipo, não é bizarro, mas... Bom, a gente já sabe qual é a capa do podcast, né? É verdade. Ah, sim. Mas é uma que uma vez, quando eu entrava no 9gag, uma vez colocaram um desenho e é exatamente aquela pose e tava todo mundo tipo, mano, saia da minha casa, tá ligado? Para é de exato me essa. É a melhor pose pra mim. Caralho, eu sou curioso agora. Cara, eu gosto de ficar virando durante a noite, não tem uma posição. Cara, eu acho que ou de barriga pra baixo ou de lado, cara. É, tipo... Eu gosto de dormir de lado. Então, se alguém... Eu acho gostoso. Os caras já vão ter visto quando eles estiveram ouvindo. Mas é tipo... se você tá virado pra esquerda, é o braço esquerdo debaixo do travesseiro. Daí o braço direito só largado pra frente. A perna direita flexionada. Caralho. E a perna esquerda esticada, assim. Então é como se você estivesse imitando o Super-Homem, tá ligado? É meio que isso. Cara, é bem específico, cara. No ar. Cara, mas, sério, você vai desenhar isso pra capa do podcast. Pode deixar. Que coisa doida. Tudo bem. É isso, cara. Essa não poderia ter resposta melhor. Gustavo Greenspoon. Fala, galera do amor. Yeah. Qual a dica que vocês têm para alguém que é taxado de maconheiro, mesmo não sendo tanto, e que também não faz o tipinho maconheiro? Cara, tipo Mussa que não fuma maconheiro. Exato, cara. Cara, é só você não perpetuar o estereótipo, cara. Não, é só você não ligar. Tipo, Se você tem idade pra fumar maconha, você tem idade pra não ligar pra essas coisas. É, isso também, isso é verdade. É verdade. E, sinceramente, eu sempre considerei um elogio. Tipo, você é... Não, mas eu não fumo. Não, exato. Ele disse que o cachorro dele que queria saber sobre isso, entendeu? Fala pro cachorro dele ficar de boa. Fica de boa. Relaxa. Aí, dog. É nóis. Fica sujo, dog. Ou fuma um. Ou fuma um, sei lá, o que você preferir. Ah, outra coisa. Qual uma música que vocês recomendam pra uma festa de galera hipster alterna? Essa é qual What a is Love? Skrillex. What is Love? Toca What is Love. Skrillex. Daí eles vão fingir que eles gostam. A primeira coisa, ironicamente. Skrillex. Toca Skrillex, meu. Toca Nirvana. Nirvana. Fala aí, como é que é What is Love? É do Hathaway. Hathaway. É. Hathaway. What is Love? Da Anne Hathaway. Isso aí. Da Anne Hathaway. Iago Borges Recanelo. Fala, Bucas. Queria saber se algum de vocês é contra a gourmetização. Se não, por que vocês acham que existe esse preconceito? Cara, porque é idiota. Porque eles cobram mais por um negócio que custa muito menos. Com desculpas idiotas. Tudo faz. Tipo, colocamos alecrim na sua coxinha, agora custa 20 conto. Exato, cara. Por quê? Você sabe quanto custa alecrim? E começou a virar uma caricatura, tá ligado? O bagulho, sabe? A gente não precisa nem zoar os negócios. Já é zoado. Exatamente. Tipo, ele não precisa ser. Você não precisa aloprar. Um meme que já vem pronto. Tipo. Sacolé gourmet. É imbecil. Quando você fala em voz alta, ele já é uma piada. Não, quando eu vi a foto da galera do sacolé gourmet, eu dei vontade de quebrar o pescoço de todo mundo ali, tá ligado? Inclusive o meu próprio pescoço, tá ligado? foda. Hideki Yamamoto mandou a próxima pergunta. Vocês costumam colocar o feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão? Que sacrilégio, que tipo de ser humano bota arroz em cima do feijão? Cara, isso é bem bizarro mesmo, cara. Mas sempre quando você pega uns marmitex assim e tudo mais, ele sempre bota arroz em cima do feijão. Foi tudo tá errado, né? Aí você fica meio de puto, propósito. Né? É pra você misturar, né, na real. É, acho mas, que esse pô, que é o lance, bota assim. Em cima o arroz. É, eu misturo também, sabe? É, bota meio feijão em cima do arroz, cara. É, o bibimbap. Mas mesmo porque, tipo, o arroz é sólido, então você pega e, tipo, você faz meio que um flip assim, tá ligado? Você pega e pá, passa por cima do feijão. É, eu acho coisa, louco, eu acho sim. louco. É o maior esquema, tá ligado? Eu também acho. Faz um flip. Gabriel Crispino, vocês podem explicar mais o porquê de terem odiado tanto Jobs, aquele filme zoado do Steve porque Jobs? Primeiro é com Ashton Kutcher. Exato, segundo porque é Ashton Kutcher. Ele falou segundo que ele curtiu o filme Kutcher. Bacana. Assim, cara, não tem problema se você curtiu. É, né, tudo bem, mas... Sim, não tem problema, assim. Mas a mas gente não achou seja um filme muito cinema. Chato, sabe? Ele já achou um filme muito chato. Nossa, tipo. Eu achei um filme ruim. Então. É, tipo, ele é. As movimentos. Não tem as câmeras são todas idióticas, assim, tipo, são movimentos nada a ver. É tudo grátis, tudo gratuito. Não, não e também tem estética. O Ashton Kutcher, tá ligado? E tem o Ashton Kutcher, esse tipo, não sendo um bom ator. Steve Jobs tá virando Steve Jobs. Ele é tipo, pra mim. Ai, pra mim ele tinha que ser um filme do Fincher, tá ligado? É igual o Facebook. É um negócio que, tipo, tem esse moleque aqui, ele é desse jeito e ele vai virar um monstro, tá ligado? E essa tinha que ser a história do filme. Tipo, como que ele saiu de, eu sou um puta de um hippie, só como cenoura, pra, tipo, eu vou construir um império e estacionar na vaga de deficientes. É só do nada é um cara gritando com pessoas, tá ligado? Ele, sei lá, ele não conta a história, ele pega pedaços da biografia e coloca num filme. E tem umas também que tem o Ashton Kutcher, tá ligado? Nossa, e pelo amor de Deus, foda. Ashton Kutcher, velho. É, cara. Sério, esse filme foi uma decepção. Tipo, o cara que escreveu a biografia do Steve Jobs, na qual eles basearam o filme, ele escreveu a biografia do, tipo, Benjamin Franklin e do Einstein, tá ligado? Caralho. A culpa não foi do material de que de eles origem, usaram. E daí os caras, sabe? É tipo, o momento. O cara acabou de escrever a biografia sobre o maluco. Tipo, vamos fazer um filme? Vamos, vai ser demais. E daí... Cadar em cima. Agora o... Quem? Vamos fazer um... O cara que escreveu o Facebook. Caralho, como ele chama? Que fez Network. Ashton Kutcher. Ai, que raiva. Nossa, o que você é quem dirigiu. Não é o Fincher. É o cara que escreveu. O Nine Inch Nails inteiro. Nossa, eu vou ficar tão triste se eu for pra casa sem lembrar o nome desse cara. Mais do que eu fiquei quando... Você vai pra casa sem... Eu vou. Não é como se eu fosse ficar feliz hoje. Então, se você estiver em casa gritando o nome do cara, você pode mandar nos comentários. Escreve então, em caps lock nos comentários. É, por favor. Então, esse escritor aí desses filmes que o Rony mencionou, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo outro filme do Steve Jobs. Ah, que outro? Eles iam chamar. É, eles estão fazendo. Ele tá escrevendo um filme do Steve Jobs. E aí sim, por favor, tragam esse cara. Ele sabe escrever sobre pessoas ruins. E qual começou ruins, o nome do então. Bagulho, Steve? Jobs 2. E daí eles iam chamar o Christian Bale pra fazer, que eu achei da hora, legal. E daí o Christian Bale desencanou. E daí, tipo, quem vai fazer então? Christian Bale, cara. É, tipo. Ele ia ser quem? O Jobs? Você cara? Não tem. É. Sério? Você tem que entender, não, se chamassem eu já ia ser muito da hora, porque a última pessoa que fez o Steve Jobs foi o Ashton Kutcher. É verdade. Se chamassem o Pug que tá aqui, se chamassem o Pug, eles. Você pode carregar várias músicas no seu bolso. Bota ele numa gola rolê preta e já era, tá ligado? Sim. Mas vai ser, eu espero que esse filme realmente vá pra frente. Outras perguntas. José Ricardo Afonso. Olá, já jogaram um jogo que lhes fizeram se sentir felizes por estar jogando ele? Nossa, tem bastantes pronomes nessa. Super Mario World. Need for Speed Most Wanted. Cara, GTA V, cara. GTA V me faz ser muito feliz. Eu fico feliz. Cara, eu tô encontrando uma certa felicidade jogando Bloodborne e eu não acredito, assim. Eu estou me convertendo, cara. É o Zen do Bloodborne, cara. Mano, é bizarro, é a porra do Zen do Bloodborne. Eu estou chegando lá, assim, não que eu esteja bom ainda, mas, tipo, eu estou chegando lá, cara. Eu me senti assim jogando Hotline Miami, cara. É? Tem uma hora que você fica bom, né? Uou, tipo, você fica experiência. Você fica puto, mas você fica feliz de estar puto. Então, é o que eles falavam do Super Meat Boy, né? Eu também. Quando você morre, você continua pilhadão. Super Meat Boy também, cara. Eu fiquei bem feliz e puto ao mesmo tempo. Bom, como exemplo, ele usou o Mario Galaxy, que ao jogar, me senti fascinado por ver todo aquele universo de personagens clássicos e uma estrutura criativa. É verdade, cara. Mario Galaxy me deixou ter uma experiência psicodélica muito legal com o Mario Galaxy. Metal Gear 4, Metal Gear 1, Metal Gear 4 pra você, cara. Você, nossa senhora. Metal Gear 4 eu fiquei, porque tipo, eu joguei o 1 quando eu tava lá naquele PlayStation. E daí, muito tempo depois, um cara na República onde eu morava trouxe um PlayStation 3. Você morava daí, na República? Eu morei numa República em Higienópolis, conta. Tipo, é um pouco desafio o propósito. E todos os caras eram muito mais velhos. Um era advogado, o outro trabalhava no banco. Eu, tipo, só eu lá, tipo, yeah, faculdade! E daí tinham festas todas as quartas-feiras, porque pô, era o dia que passava jogo. Não vamos entrar nessa parte. Nossa, caralho. O passado da rua é muito cabuloso. É, tipo... Eu tinha que morar com... Mas, você matou todos eles, não? E daí... E todos eram muito maconheiros. Uhum. E... Ops, eu não posso falar... ninguém sabe. Too late. Senhor advogado de Genópolis, você fuma um beck. E daí um cara trouxe, tinha o Metal Gear 4, tá ligado? E eu fui... Ah, eu gostava do primeiro, né? Deixa eu jogar. E daí... Uou! Primeiro que eu comecei a jogar num dia muito frio, eu tava sozinho em casa, então era a primeira vez que eu jogava com controle que não tinha fio, então eu fiquei inteiro debaixo do edredom e aquilo já foi revolucionário pra mim. Mano, cara. É muito louco você jogar. A primeira vez que eu percebi que eu podia ficar debaixo do edredom jogando videogame. É uma liberdade. Tipo, acabou! Agora, tá ligado? Eu muito nessa vibe de andar escondido e lá você, tipo, você não tinha os gráficos, você tinha os melhores gráficos e as melhores mecânicas pra andar escondido e tal. E eu pirei naquele jogo. Ai, Metal Gear 4. Preciso ir na casa de vocês pra terminar de novo. Sim. A gente podia fazer uma maratoninha nossa, né? Oh, aliás, é verdade, eu preciso falar com o senhor sobre isso. Enfim, então, Mauri Link, Bucas, quais os videogames que cada um tem na sua casa? Eu tenho um Wii e o Play 3. Okay. E daí eu tenho um DS, um 3DS e o Vitor. Ai, saudades, PS Raoni, meu. Saudades do PS Pedro, cara. PS Falcão. Ah, saudades do PS Falcão, mano. A gente tem aqui um Shiboka 360. Que não funciona mais. Funciona. Funciona? Funciona. Não. Aquela que tá em casa, sim. Sério? Sim, cara. Nossa, não. Você mentiu pra mim, Falcão. É que eu acho que o daqui, da Sara, que não funciona. É que aquele lá, zoadão, mas... Zoadão. Ficou com os gráficos feios, tá ligado? Fica? Mas ele... Como funciona. Fica com os gráficos feios? Ah, fica do gráfico do 360. Ah, não, mas não é esse o problema. Mas ele funciona, cara. Ah, sim. Funciona. Isso não é um problema do videogame. Tipo, a gente tem que prender a pilha com fita crepe e moedas. É, isso ainda acontece. Mas ele funciona, cara. PS3, que eu gosto muito do PS3. Ele é um bom, eu acho um puta PS4, sistema, cara. É PS3 muito é muito foda. E agora o PS4. E a gente tem o Mega Driver. E um Mega Driver. Ah, e o Nintendo 64. E o 64 também. Você tem o Mega Driver? Tem, cara. Tem. Mas, cara, funciona perfeitamente, lá, então. Cara. Não, cara, tá lá faz mó cota, velho. Ah, então tá escondido. Mega Driver. Tá. Isso ali tá. Então, tudo bem. Então eu aceito. Não, ele tá escondido, ele tá ali, debaixo da TV ali, Ronix. Ele tá se transformando numa flor de lótus por Exato. Passar anos meditando. Tá é ele e o Falcão jogando Bloodborne. Eu vou conseguir, cara. Eu vou matar os caras. Uma dúvida que sempre eu tive, assim, mas quais matérias usam pra desenhar? Materiais. Você leu matérias física, quando você tava lendo as perguntas e leu de novo. Geografia. Não. Quais materiais vocês biologia, usam para desenhar? O Mauri Link perguntou aqui. Wacom Intus 3, Photoshop. esse é o seu material. É tipo isso, cara. É, quando eu vou desenhar no igual agora eu tô fazendo quadrinhos, eu tô usando um papel que veio do Japão, que vai acabar e eu vou chorar muito quando ele acabar. Tô Você usando vê, várias né? penas é sinistras chique, que vieram do Japão também, essas não vão acabar. Nankin, uma lapiseira 05, borracha. porque eu uso a lapiseira 05 e umas canetas pretas. Cara, só. eu gosto da Pentel 05 e a 09. A 09 é legal também. E gosto de caneta Bic, eu gosto muito de desenhar caneta Bic. É muito bom. É mó legal, cara. É tipo uma caneta que é um lápis, que é uma caneta, que é um lápis. que é uma caneta. E Photoshopão, cara. Né? Photoshop. Né, for life. É, né? A gente não usa Manga Studio, nem Sai, nem. Então, eu ia perguntar isso pra vocês. Por que vocês não usam Manga Studio? Você porque testou consigo, já. Cara, tipo, é pura preguiça, cara. Eu juro pra você, porque eu sei que é bom, todo mundo fala muito bem do bagulho, mas é que, tipo, eu vou lá e clico no Photoshop, tá ligado? É que eu já sei tudo, eu consigo fazer tudo que eu quero no Photoshop. É, tem isso também, tipo, então todos os comandos do Photoshop estão aqui. Todas as vantagens, igual aquele dia que a gente tava com o Jorge, ele tava, não, porque dá pra você fazer isso, deu, tipo, eu no faço Photoshop no Photoshop, também. Então. É. O grande foda do Manga Studio, a única coisa que me deixa um pouco deprimido e não me dá muita vontade de ir atrás, que eu sei que é um programa bom e tudo mais, mas o que não me faz querer ir muito atrás é que, tipo, tem que reaprender um monte de comando, tá ligado? É, então, isso é foda. Isso é foda. Isso é uma daí eu vou merda, ter que ficar cara. Trocando de um pro outro. Exato, né, cara. Tudo. Sei lá, já tô agilizado no Photoshop, então sei lá, saca. Uma coisa que mudou minha vida no Photoshop foram os pincéis malvados, que hoje, que eu pedi pra um cara, que é o Andrew Kolbe, ele me mandou os dele. E daí tem um cara que chama Kyle T. Webster, que ele faz, ele só faz pincéis. Ele faz uns pincéis impossíveis. Ele faz, tipo, pincéis que são de aquarela. Que louco. Sério? Ele faz pincéis que são, tipo, carvão seco, e óleo e o cacete. Ele faz uns pincéis muito, muito, muito fodas mesmo. Caralho. E daí ele vende, você compra lá, custa, tipo, $10 o cacete. E daí ele tem uns pacotes enormes que custam, tipo, $13. E os menores, que são mais específicos, tipo, os de aquarela, custam 5, um negócio assim. Caralho, cara. É bem de boa e é muito, muito, muito bom. Que animal. Kyle T. Webster, ele é muito foda. Agora, mudou minha vida. Tá aí. Louco. XWC. Water Closet. Eu quero saber quem é esse cara. Certeza que é mãe de alguém, tá ligado? Quais outros podcasts vocês escutam além do Welcome to Night Vale? E deles tem algum favorito? Harmontown. É tipo o melhor. Nossa, o Harmontown é. É divertido, eu ainda preciso pegar quando mais. Quando chega, quando. Nossa. Você precisa fazer uma seleção minha. Eu falo assim, ó. Se eu ouvir esses, eu vou pegar 10. Assim. Tá. Vou pegar o que eles falam do Rocco Basilisk. Os primeiros de D&D. tantos. E o do Uber. Tá. Tem um do Uber que ele pegou um cara indiano que parou no meio, tipo, ele pegou um Uber e ele falou, eu vou pra tal lugar, e o cara não fazia ideia, e era um lugar idiota, tipo aqui em São Paulo, assim, que todo mundo sabe, só que lá em Los Angeles. Ah. E daí o cara, meio que o cara, como se o cara tivesse pegado a marginal, tá ligado? E ele não sabia pra que lado ele ia, e ele parou no meio da marginal. E daí o Harmon percebeu, tipo, direito, o que você tá fazendo? E daí ele só, tipo, ligou o carro de novo e continuou. Cara. E daí ele entra em pânico. E daí ele falou, tipo, não é hoje, tá ligado? Porque ele é muito uma pessoa boa, ele sempre dava 5 estrelas pra todo mundo no Uber. E ele falou, tipo, hoje, esse cara vai ver, tipo, hoje não vai ter perdão. E daí ele deu 3 estrelas. Ô, louco. E daí quando eles chegaram lá, o cara virou, tipo, oh, thank you very much. I make a 5-star. E daí ele ficou, tipo, muito em depressão. Tipo, você é uma pessoa horrível, olha o que você fez pra ele. Ele quis te dar 5 estrelas, ele é demais. Ele é muito bom porque ele é uma pessoa em conflito eterno com o White Guild, sabe? Tudo, ele só é, tipo... Ele conta que um dia ele tava brincando com 2 bonecos, e um era branco e um era negro, e a mãe dele chegou pra ele, tipo, você vê alguma diferença entre eles? E daí ele, tipo... Ele criança, assim, de, tipo, não. E ele falou, exatamente. A diferença é que um é branco e o outro é negro, mas eles são todos iguais. E daí, desde então, ele tipo, estragou tudo. Tudo que ele enxerga com raça, tá ligado? Tipo, Meu Deus, cara. É a pessoa com mais white guilt do mundo. É o melhor podcast do mundo. É, aquele eu choro de alegria quando chega. Isso aí, Raoni respondeu a pergunta. É, não, pô, também tem. Eu tenho o do Mark Maron que eu escuto. Do Mark Maron, da hora. É que eu não gosto tanto da parte que ele fica falando um monte de bosta no começo. E tem um monte de propaganda que enche um pouco o saco. Tem muitas propagandas. Tem muita propaganda, assim. E ele fala de um jeito meio triste, tipo, ai, por favor, me ajude, eu tô pobre. Não, assim, eu entendo o corre dele e tal, enche um pouco o saco. Ele não tenta anunciar de um jeito, tipo, yay, isso é legal arrasando. Mesmo. Ele anuncia de um jeito muito depressivo, tipo, por favor, eu preciso de dinheiro. O que eu gosto do Mark Maron é que ele faz umas entrevistas muito legais com uns caras muito fodas e difíceis de... você trocar uma ideia naquele âmbito, assim. Esses dias eu tava ouvindo, por exemplo, ele entrevistando o Mike Judge, que foi, tipo, fenomenal, assim. Ele falou, o Mike Judge explicando como ele começou fazendo Beavis and Butthead, quando ele simplesmente olhou e falou, fuck, I can do this animation. E aí ele foi, pegou uma porra de uma máquina em casa, uma porra de uma filmadora, e foi fazendo em casa os negócios. Ele demorou 2 semanas pra ele e um outro brother pra fazer os primeiros Beavis and Butthead e tudo que mais. Foda. Tal. Que da hora. E botou na MTV daquele jeitão tosco mesmo, foda-se. Tipo, e ele fala assim, não, eu consigo fazer isso daqui tosco, sabe? Então, e o cara é muito foda. Ele simplesmente fala, eu nunca me achei engraçado. Eu só achava umas situações engraçadas, escrevia elas. E a galera curtia, sabe? Tipo, ele é um cara mó simplão, assim, mó engraçado. Enfim, ele tem várias entrevistas boas com o Paul Thomas Anderson, ele fez recentemente. Muito bom também. Que louco. Apesar de que eu fiquei puto porque eles não falaram sobre Soy Cuba, que é um filme... Qual? Soy Cuba. É um filme cubano fenomenal, que tem, tipo... onde todo mundo roubou todos os movimentos de câmera dos últimos, tipo, dessa era anos 60, anos 80 de ouro, assim, do cinema. Caralho. Até o Paul Thomas Anderson, assim. É foda. Foda. É, não. Mas enfim, tem várias entrevistas fodas com caras fodas, e eu acho que isso que é bacana. Do Mark Maron é louco. É, chama WTF. WTF. E você, Denis, você escutou algum? Nada. Não. Tem o Serial também, que a gente já falou algumas vezes aqui, que vale muito a pena pra ouvir. Que é uma experiência. É uma puta experiência legal. Mais o Jinx. Não, eu vou assistir essa bosta. Nossa. Cara. Igor Henrique mandou uma pergunta. Qual seria o último lugar no mundo que vocês tirariam férias? Não vale São Paulo. Guarulhos. Guarulhos? Osasco. Cara, eu já... Caxambu. Eu já fui... Vai se fuder. Tem água natural com gás. Eu já fui lá. É uma bosta. Eu acho que tem algum trauma. Ele foi estuprado nessa porra dessa fonte. Alguém tocou em lugares engraçados lá. Então. Foi a fonte tinha. Se um trauma faz uma pessoa odiar água com gás, eu queria saber o que faz uma pessoa gostar de água com gás. Que deve ser tão pior. É... Foi gostoso, só não foi forçado, acho que essa foi a diferença. É o que todos dizem de água com gás. Que mas delícia. É gostoso, eu gosto de água com gás, cara, não julgo. Enfim, eu já passei muito tempo indo pro Rio, de trampo e tudo mais, eu não sei se eu iria passar férias lá no Rio necessariamente. É um lugar legal, eu não julgo ninguém que passa férias lá. É só que, tipo, acho bem parecido com São Paulo, assim. Qual o primeiro lugar que vocês iriam passar férias? Primeiro lugar agora, no momento, assim? É, se você pudesse ir pra qualquer lugar. Cara, eu queria muito pro Chile agora. Pro Chile? É. Jura? Eu sempre penso em, tipo, praias. O meu lugar ideal é, tipo, praias e internet, sabe? Se eu tiver as duas coisas... E água de coco. Se eu tiver essas três coisas... Litoral paulista, que é pra... Cara, o Havaí deve ser muito louco. Não tem tanta internet. Eu queria ir pro Havaí. Deve ser muito louco. É, de praia... Não, eu concordo com isso que você fala, assim. Eu sou louco por praia também. Tem cara de férias. Assim. Sim, sim. Uhum. Eu queria aquelas praias, sabe assim, tipo, mais estupidamente para dizer que você já viu. Então, cara, tipo, que coisa mais férias do que Havaí, cara. Sabe, assim, tipo... Havaí é muito férias. Havaí, Bali, a galera bota tipo um colar de flores em você e tem meninas dançando hula hula e ukuleles e cocos. Tipo, é muito férias, cara. Deve ser, pelo menos. É o pico número um das férias. É, cara, tipo, é que eu espero que não seja que nem a França, que tem muito turista, sabe? É, deve ser turista pra caralho. Esse que é o problema, sabe? Tem que ser louco chegar num pico onde, tipo, isso é só o espírito de festa dos caras, sabe? Sim. Assim, tipo... Mas eu já fui numas praias na Bahia que, tipo, não tinha ninguém assim, e tem uma barraquinha com um cara que tem dois freezers horizontais cheios de cocos enormes, sabe? Foi a melhor pra isso, né? Eu só fiquei deitado na areia, assim, mais coco! 2,50. Assim, caralho. Tipo, yes! É tipo isso, mano. Bom, então pronto. É isso. Osasco e Havaí. Osasco e Havaí, melhores lugares. Felipe Bragoni. Bucas, qual foi o recorde de tempo que vocês ficaram sem fazer a barba? Vai. 10 anos. Mais de 10 anos. Mano. É, cara, não vejo mas como sem é... mexer mas assim, não, nada. Não, mas assim, sem dar uma parada. Então, eu quero saber se encostar na barba. Assim. Sem, tipo, maloca. Um ano e pouco, tá ligado? Sério? Um ano e pouco? É, ano passado eu fiquei um ano sem que encostar foda, na barba. Foi um ano e pouco mesmo? É, que nossa, ela tava muito desengrenhada, eu tenho alguns momentos de Chewbacca, tá ligado? Que eu faço assim, mano, foda-se. Nossa, mas todos... Não, mas eu também tava, lembra? Minha barba tava zoada. Tava tipo Abraham Lincoln, tá ligado? Eu tava. Você devia ter várias refeições guardadas. Muitas, todas. Era bem nojento, cara. Todas as refeições estavam na minha barba, cara. Você passava shampoo? Sim. Era um momento de tipo, finalmente. Cara, era. Saiu, não é? Era maravilhoso passar shampoo na barba. Não, ainda passo, tá ligado? Mas quando tá com a barba grande, tipo assim... Mas quando tá muito assassino, você tipo... Sim, cara. É muito bom. E é engraçado que agora você não existe sem barba. Você entende o que eu quero dizer? Eu não consigo imaginar, eu não consigo... Tipo, se você raspar a barba. É tipo tirar um braço, tá ligado? Você ia ter Phantom Barba? Eu ia querer coçar meu queixo. Phantom Barba. Meu Deus do céu, tem um queixo aqui, tá ligado? É horrível. Você toparia este desafio, Daniel? Não. Não? Não. Nem por um Patreon, assim. Um desafio do Patreon. Por dinheiro eu toparia. Quanto dinheiro? Bastante dinheiro. Galera, quanto? É o seguinte. Muito dinheiro. A gente vai assim que vai começar o Kickstarter da hora. Primeira recompensa. Primeira recompensa, Daniel, é tirar a barba. Mas tem que ser, por muito dinheiro, cara. Quanto? Vários. Não, um valor. Pensa no valor, calma, cara. Tem que pensar no valor, cara. Tá. Ele vai ter que calcular isso. Eu tenho que calcular minha barba em dinheiros. Tá ligado? R$1.000 é muito pouco? É. R$5.000 é muito pouco? É, já posso pensar. Né? Já posso pensar. Aí, galera, a gente já sabe qual que é. Tá, já posso começar a pensar. Média. Já posso começar a pensar. Ok. Muito bem. Yuri, os lances Ortin... começam em R$5.000. É o Stibilesk. Olá. Tudo bom, Bilesk? Yo. Perguntinha padrão. Estão lendo alguma coisa? Sim. Deixa eu catar meu celular, porque eu tô lendo no Kindle do celular. Oh. Nossa. Eu tô lendo Neuromancer, cara. Ah, eu queria muito. Você Finalmente. Tá lendo físico? Uhum. Meu, me empresta depois. É do Gonzo, né? Como é isso? É, tipo, é um livro que meio que começou toda a onda cyberpunk, assim, de um certo jeito. Ele meio que que botou, sei lá, a galera do Matrix se inspirou pra caralho pra fazer, uhum. tipo, o Shadowrun se inspirou pra caralho pra criar uhum. o universo deles, em, tipo, na, é bem legal, cara. É bem cyberpunkzão, tipo, cara, hacker que tem o, os bagulho dele de hackear cérebros e tudo mais, o bagulho dele fode, daí o cara se aprofunda num buraco cheio de drogas e os cacete, começa a ser perseguido pela máfia, daí um cara paga mal grana pra ele voltar a hackear os bagulho, tá ligado? E daí ele consegue refazer os bagulho neural dele, entra em várias tretas, é muito louco esse livro, cara. Muito louco. É quantas muito... páginas? Não é tão grande não, cara. É pequenininho, tá? Eu não sei quantas páginas. É, mais de, menos de 500, mais de 300? É, acho que menos de 500, cara. É tipo, é um livro curto, tá ligado? É um livro curtinho. É um bom livro, cara. Eu tô de quando curtindo. É? Cara, de 80 e pouco, será? Deve ser, né? Eu não lembro, cara. Eu realmente não lembro. De 80 e pouco, assim. Tá. Enfim, o que eu tô lendo aqui é um que se chama Information Doesn't Want to Be Free. Laws for the Internet Age. Ou Informação Não Quer Estar... Livre. As leis para da internet, da era da internet. É um livro de um cara chamado Cory Doctorow, que ele é editor e co-criador daquele site Boing Boing. Uhum. E ele já fez vários projetos, já escreveu vários livros e tudo mais. E aqui ele basicamente está falando sobre a importância de como distribuir conteúdo na internet e como funcionam as coisas na internet. Claro. E assim, para dar uma resumida na ideia, no conceito que ele tenta explicar, ele fala que a velha ordem de copyright e direitos autorais e tudo mais é que o conteúdo, a arte, a obra, assim, é como se fosse um pequeno mamífero, tá ligado? Que você põe no mundo, aí você cuida e você tem que prestar atenção e você tem que tirar que as pessoas botem a mão nele por anos e fique cuidando disso. E é um pequeno mamífero que você tem que cuidar e dar atenção e tudo mais, até anos que você não precisa mais se preocupar e só receber dinheiro dele. Enquanto que com o advento da internet e com a popularização dos meios de produção culturais, assim, você tem, basicamente a gente tinha que pensar como plantas, que simplesmente soltam o seu pólen, soltam seus materiais genéticos no ar e isso vai para onde for e um dia você cobra a recompensa disso de outras maneiras, de uma maneira a longo prazo, assim, sabe? Tipo, você tem que soltar isso no mundo e ver o que acontece, não ficar regulando e botando barreiras para o conteúdo e tal, porque isso não faz mais sentido nenhum. E aí ele fala sobre isso, assim, ele basicamente explica que hoje para você criar e produzir conteúdo, você primeiro precisa ter persistência, depois você precisa ter talento e em terceiro você precisa entender como a internet funciona. Aí ele fala, bom, eu não posso te ensinar os dois primeiros, mas o terceiro eu posso te ensinar, assim. Porque é bem, bem interessante, assim, tá infelizmente eu comprei isso em inglês, mas é possível que tenha isso em português também, mas é bem legal. Eu não tô lendo nada. Nada? Nada. Revistas. Tô fazendo meu quadrinho que não acaba. Então, como é que tá isso, hein? Conta aí, Rony. Tá da hora. Eu tô fazendo um mangá pro Brasil Manga Awards, que é outra dessas coisas que eu faço que ninguém sabe que existe, mas que foi a que o Riot ganhou no ano passado com Star Mind, tá ligado? Pode crer. Então eu quero fazer só pelo fato de que esse eu sei que eles vão fazer alguma coisa com o que eu fiz, tá ligado? E é muito secreto, eu não vou contar nada e depois eu, quando estiver pronto, eu conto. É porque são, tipo, ele é muito. Ele tem 30 páginas, ele é tipo uma adaptação de Metal Gear. Não uma adaptação, mas ele é meio que inspirado. Chupinhado loucamente. Chupinhado, é meio que isso. Sempre cara, assuma. Não, não chupinhado, mas de tipo, é meio que uma sátira. É chupinhado, entendi. Você lambeu umas bolas ali. Quando você fizer alguma coisa que eu puder falar que você chupinhou, daí a gente conversa. Olha o cara. Quanta hostilidade, cara. E daí, quando estiver pronto, veremos. Entendi. E com vocês, Natália Lemos. Quem é Natália Lemos? O bagulho do Alexandre Frota, cara. O negócio, como é comer buceta. E veremos. E ainda direi vocês, veremos. Natália Lemos. Ah, é verdade. Caralho, os poemas do Frota. Grande Frota. Última pergunta do Vitor Domitiano. Domitiano. Luigi. Se ficassem trancados em casa e do nada aparecesse um buraco escuro com marcas de ferrugem na sala, o que fariam? Qual o tamanho do buraco? É, primeiro. Dá pra pular no buraco sem se machucar, assim? Se eu colocar uma lanterna, eu vejo o que tem do outro lado? Eu acho que não. Acho que pode ser aquele meio buraco tipo Silent Hill, assim, sabe? Qual é o tamanho do buraco no Silent Hill? Ah, é o bastante pra você cair. É que não tem um cair, buraco assim. Específico tem no Silent vários, Hill. Tem vários, né? Altos buracos, é, tá ligado? Todos. Eles são de tamanhos diferentes? Sim. Muitos buracos. Muitos... Dá pra passar em todos? Todos. Você normalmente pula dentro deles. É? É, então, é. Então, definitivamente, pularia dentro dele. Eu pegaria alguma coisa com uma... Sei lá, uma pedra amarrada, alguma coisa. Jogaria dentro do buraco e tentaria tirar e ver o que acontecesse. Sim. É, eu jogaria o Pug dentro, eu testaria amarrado. O máximo que eu pudesse, se ele mas... voltasse, beleza, vou entrar. Se ele voltasse, eu entraria. Mas no fim das contas, a gente tem que entrar no buraco, senão não tem... senão a gente desafia o propósito da história do buraco. É verdade. Eu ia botar um tapete em cima e voltar a dormir. É, então, esse é um final decepcionante pra história do buraco. O Daniel estava em casa quando ele notou um buraco no meio da sala. Ele voltou a dormir. Nada aconteceu. É a história mais curta do mundo. Né? Nada de novo aqui, tá ligado? Ó, quinta-feira. Mais um buraco. É. Tudo bem, então é isso. Acabou. Acabou? Acabou. E acabou porque acabou o podcast. Olha só, eu até esqueci da minha depressão depois dessas perguntas. E agora eu lembrei A gente tinha dicas, alguma coisa assim? Tem, a gente tinha tem dicas, várias né? dicas. Então, antes disso, qual que é a música? Enquanto antes a gente lê a dica. A música é a música triste do Chaves Ladrãozinho, é o nome dessa música. Basicamente se é essa você não música. Sabe qual era essa música antes procura da gente falar, YouTube. Em que país você mora, mano? É, primeiro. E eu acho que tem uma dica que é a principal dica, a melhor dica de todas, é tipo, sim. Nunca bote seu gravador em cima da mesa. Não. Não, essa é uma dica bote fundamental importante. Ou olhe no banco que você tá sentando. Pra não, tipo. O Rony tá quase chorando, cara. Ai, se vocês tivessem ouvido essa grande performance que foi o podcast perdido de hoje. Foi foda, amigos, foi foda. Vocês estariam tão tristes quanto nós. Foi tipo o Dream Team do podcast. Foi Dream Team do podcast. Era o melhor assunto de todos os tempos. Melhor. Quem sabe, do áudio. Quem sabe? Ninguém vai ouvir isso nunca, nunca. Nunca mais. É, né? A gente nunca mais vai fazer, nunca. Porque vai Acabou. Ser tipo... Nas convenções do podcast da Max Rebo, as pessoas falam... É, mas o que você acha que tinha no podcast perdido? Eu ouvi dizer que se você ouve aquele podcast, você morre, tá ligado? É. Eu ouvi dizer que você ouve o podcast ao contrário, você consegue entender o que eles falam. É, você ouve o podcast perdido. Então, por fim, nós vamos, antes de ir pro banheiro tomar um banho, pra eu não saber se eu estou chorando ou não... Nós vamos dar dicas! Dicas, amigos, vocês têm dicas? Dicas e truques. Pug, você tem dicas? Ah, bom, como a gente tinha falado no podcast que a gente perdeu, amanhã, sexta-feira, vai começar o Demolidor no Netflix. Então assistem, vejam um episódio, vejam se é uma grande merda ou continuem assistindo ou simplesmente se afastem correndo. É que pelo menos não tem o Ben Affleck. Pelo menos não tem o Ben Affleck. É, de todas as coisas. Cara, é assim, tipo... Que falaram, a gente está criticando o Ben Affleck que agora ele vai ser o Batman, mas nunca se sabe, porque o Heath Ledger era o Coringa e blá blá blá. Cara, o Heath Ledger, antes dele ser o Coringa, ele também foi um puta ator no Brokeback Mountain, tá ligado? E Heath Ledger, em outros filmes, tudo bem que ele fez o 10 Coisas que eu dei em você, mas ele fez outros filmes que ele era, mostrava que ele era sim. Um bom ator. Tá e outra coisa principal em relação ao Heath Ledger é que ele não é o Ben Affleck. Isso é fundamental. Isso é um fator principal do rolê, tá ligado? Você tem que entender que o Heath Ledger, ele tava escalando um rolê com toda a força, e o Ben Affleck, exato. Ele começou e deram um Oscar de roteiro original pra ele, pelo amor de Deus. Não. Esse foi o maior erro que vocês já cometeram na história do cinema. Foda-se, Ben Affleck. Foda-se você, Ben Affleck. Pau no cu dele. Não, sério, se vocês quiserem... Ah, eu não posso falar isso, porque tudo que eu falei... uma das coisas que a gente falou hoje, que vocês não vão ouvir, mas se você quiser defender Smallville, filmes da Marvel... Qualquer coisa de super-herói. E agora o Ben Affleck, a gente... Nossa, imagina. Você pode vir aqui e tentar convencer a gente de que essas coisas são legais e que nós estamos errados... E você vai ser muito bem recebido. Não vai, não. Mas você pode vir, você pode tentar e você vai ser o herói do convés se você conseguir. É isso. Cara, realmente. Então, acabou. Acabou? Acabou. Acabou. Então tá bom, beijo. Você falou das não, dicas? Não, não quero falar de mais nada. Não, fala as dicas. Não, as dicas, se quiser... se você quiser ver o Picasso... Apenas, enquanto o Raoni ainda tá passando da quinta série B, tá rolando uma exposição do Picasso no CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, no centro de São Paulo. Uhum. É, vai ter, se você ama filas, se você adora pegar filas em São Paulo... Afinal, é lá mesmo. É lá mesmo que você vai, esse fim de semana, que é o último fim de semana, onde vão ter todas as obras. Você nunca viu um Picasso. É, se você não tem internet... É um bom... exato. Você não pegou Picasso no Google Images. É, e você com o Search Filter Off. Enfim, é isso que vai acontecer. E acabou, galera. Acabou. Agora acabou mesmo. Finalizou. Adeus. Falou. Tchau.